4-0, conta pra 1-0. 940, linha de decolar, uma centena com 12 nós. E decola o gol 1-4. Sinema 259, chame centro, na sequência na 3325, alterna 1251. 3325, 251, 259. Boa viagem. 1208, boa noite. 940. Muito boa noite, é o gol 940. 940, boa noite, contato radar, Serra da El Sul para o nível 360. 360, gol 940. Está estabilizando, gol 1976. Complexo final, chame Torre 118-95. 118. 95, obrigado. 263, Recife, no 3325, secundária, 1251. 3325251. Firmo. Até mais. Salvador, boa noite, 1776. Estabilizado o ILS, está embaixo travado. E Livre pouso, uma centena com 10 nós no 776. Centena com 10, obrigado, voo no 776. Série 2231, chame centro na frequência 12545, secundária 12685. Fica agora 12545, 12685, obrigado, boa noite. Boa noite. Vocês vão passar aí. De 650, direita 1219. Bruno 940, chame centro, na sequência no 3325, alterna 1251. 3325251, igual 940, boa semana, obrigado, até a próxima. Boa tarde. Delta 3197. Galeão 380, só um minuto, prepara Dael. Mas Dael, né? Isso, é Dael. cópia. Escuta 3197, na escuta do solo. Salve, salve, 3197, fiz três chamadas, protocópia. Desculpa, requerer um modelo de frequência aqui, pronto, pronto. Galeão, 380. zero, rota do Zulu 10, decolando zero, curva à direita, invertida da El, Leda, após Leda, voa bridge, a terceira via. 5133, o transponder, controle 120.8. 380, via rota, curva direita da El, Leda, bridge. Depois, plano de voo. 5133, 120.8, controle, tá? 3197. Porta 8, 5, 4, 4.